É pra tocar no paredão. Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê. Que eu fui abrir o áudio dela no rolê. Prostituto, vagabundo, não vale nada. Te ligando em só chamada recusada. Você na rua e eu em casa, naquela tara, usando nada, não é ameaça. Hoje a gente larga. Fica larga no passa, a noite acordada, na cama pelada. A noite é varada. Esperando pra estregar a raba. Fica larga no passa, a noite acordada, na cama pelada. A noite é varada. Esperando pra estregar a raba. Não dorme não que eu tô chegando e vai. Machuca, machuca. Ai, bebê! Vá! Tapa, tapa, tapa, tapa varada. Tapa, tapa, tapa varada na raba. Abre a porta, coração! Vá! Ah, ah, é MC Tane! Vai dar mão fundo! É uma espinha sensação! É o Paulo Tito! Pra quê? Pra quê? Varada. Esperando pra estregar a raba. Quem quer largar não passa. A noite acordada, na cama pelada. A noite é varada. Esperando pra estregar a raba. Não dorme não que eu tô chegando e vai. Tapa, tapa, tapa, tapa varada. Tapa, tapa, tapa varada na raba. Machuca, machuca. Ai, bebê. Machuca, machuca.